Música de Gabriel Moura e Adriano Trindade. Eu até pensei que fosse terminar na cama. Como era de costume entre você e eu. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Qual foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis de tudo, você comigo. Tirou onda, pois agora quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Vai a noite, vem de eu aqui pensando. Um cigarro atrás do outro, eu fumo sem parar. Da janela eu vejo o trânsito congestionando. No meu peito o coração parece buzinar. Eu fiz de tudo, mas era tarde. Não foi o que eu podia dar, você não entendeu. Não, não, não, não. Eu quis de tudo, você com medo. Tirou um da paz, agora quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Quem não quer sou eu. Noite em claro, sem pegar no sono. Meditando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama. Como era de costume entre você e eu. Fim de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Não, não, não, não. Você com medo. Eu tiro muita coisa agora, quem não quer sou eu. Yeah. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Eu, pois é. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pois é. Quem não quer sou eu.